Começa agora aqui na Antena Web Livros com Tom. A seguir, não deixe de ouvir mais uma edição de Quarto Andamento. Boa noite e seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo. Estamos a abrir a edição número 248, como prometido no final da semana passada. Esta é uma edição especial de balanço. Na próxima hora vamos apresentar pelo menos algumas das melhores escolhas de 2011. Claro que é sempre uma opinião pessoal, mas ainda assim vamos dar uma passagem por grande parte da boa produção literária deste ano de 2011. Boa noite. Como foi prometido, é devido, de facto, aqui fazer, anunciar as escolhas da equipa de Livros com Rumo, daquilo que foi a produção editorial deste ano que está a findar. Claro que, como disse o Sérgio, e bem, são sempre escolhas pessoais. Mas, de qualquer das formas, são escolhas marcadas, naquele sentido em que não nos julgamos melhores leitores do que os outros, mas colhe aqui um pouco, quase, nem mais a propósito, a posição daqueles editores, nomeadamente Gallimard, que nos anos 30, 40, em França, se viu na mesma situação, e pode parecer um pouco a arrogância da nossa parte, mas não é nada disso que acontece, nem nada que pareça. De qualquer das formas, dizíamos nós que Gallimard, perante a obra monumental de Louis Ferdinand Céline, por um lado, e por outro lado, ainda mais monumental obra de Marcel Proust, e estamos a falar de Viagem ao Fim da Noite e Em Busca do Tempo Perdido, aí funcionou, de facto, a sua intuição, o gosto, a educação cultural literária de que era portador e decidiu, na sua casa editorial, de facto, lançar no panorama editorial francês, à época, estes dois escritores. Não é essa a nossa posição, não temos também uma posição sequer contra aquilo que é a crítica mais ou menos institucionalizada nos meios de informação cá em Portugal. Também muito menos nos arvoramos contra, e aí sim poderia ser alguma arrogância, contra a academia, os estudos literários, a teoria da literatura também tem o seu campo. O único senão nestas questões é sempre uma espécie de, vamos lá, direcionar normativo aqueles tiques que se julgam possuidores ou estas entidades luminosas para discernir naquilo que é a produção editorial, que vai decorrendo ao longo do ano, aqueles que de facto são fundamentais e dos outros que são acessórios. Percebe-se pelo passado, pela história, por aquilo que é a história da literatura e da cultura, que realmente este tipo de intuições falharam clamorosamente grande parte das vezes e das formas muito afirmativas que nomearam, nortearam e tentaram impor certos gostos e certos autores. Não é esse o nosso caso, julgamos que lemos relativamente bem os livros também, aí não nos escondemos. Somos portadores também de alguma cultura, de alguma educação literárias, que nos permite, de facto, dizer aqui, de microfone aberto, as nossas escolhas, são escolhas pessoais. Todas elas resultam de uma leitura atenta, não é, de facto, baseada na copy-paste nem na newsletter enviada pelas casas editoriais portuguesas, são fruto de trabalho, de leitura, e depois, claro, cabe aos nossos ouvintes realmente fazer a escolha, a seleção, a confirmar ou não se a leitura foi ou não agradável, se valeu a pena, de facto, o investimento em euros no livro que acabou por adquirir. É esta a nossa posição. Dela, de facto, não abdicamos e, portanto, é a partir deste pressuposto e desta, se quisermos, pedra sólida que as nossas escolhas foram feitas. E, portanto, como é apanágio já deste trabalho aqui na Rádio Universitária do Minho e da equipa de Livros com Rumo, é isso que iremos fazer ao longo desta emissão, como já foi feito anteriormente, nos anos anteriores, e, portanto, não nos escudamos realmente naquilo que é uma espécie de situação mole, um pouco apática, morna, dizendo que sim, talvez, mais ou menos, antes pelo contrário, não, estes, para a equipa de Livros com Rumo, de facto, depois de muito pensar, são realmente os melhores livros do ano de 2011. Um bom 2012 e, como é normal nestas circunstâncias, tudo de bom e o melhor, e principalmente melhores leituras. Começamos as nossas escolhas dos melhores de 2011 pela literatura infantil. Temos então As Experiências com a Água, de Delphine Greenberg, com a edição da Educação Nacional. Em quarto, O Grilinho de Tenor, de Palmira Martins, ilustrações de Tânia Clima, com a edição da Trampolim. Em terceiro, temos A Oleira Prodigiosa, de Virgílio Alberto Vieira, e com ilustrações de Anabela Dias. A edição está a cargo da 30 por uma linha. Em segundo, O Primeiro Dia de Escola, de António Mota, com ilustrações de Paulo Galindro, edição da Gai Livro. E em primeiro, aquele que é então o melhor trabalho na literatura infantil, Mimi no Fundo do Mar, de Corky Paul e Valerie Thomas, uma edição da Gradiva. Menções também, digamos assim, especiais para O Gato das Botas, de Stella Gurney, com a edição da Arte Plural, e também O Diário Secreto do Pequeno Polegar, de Rebecca Dautremé, com as ilustrações de Philippe Leckermeyer, a edição da Educação Nacional. António, temos visto nos últimos anos excelentes trabalhos neste domínio, mesmo no aspecto da ilustração, cada vez estar mais rico, e acaba por ser também uma parte fundamental destas obras. Uhum. Este ano continua, mantém-se esta tendência? Mantém a tendência, de facto. Já várias vezes, os ouvintes que acompanham depois também as nossas sugestões na Leitura em Dia, diariamente aqui também na Rádio Universitária, percebem que realmente a literatura infantil merece da nossa parte um carinho especial, porque são os primeiros leitores, são os primeiros contactos com o livro, as boas histórias são sempre de realçar, e percebe-se que é aqui neste adubar deste primeiro terreno que está predisposto ao imaginário e ao sonho e à leitura, que realmente a literatura infantil deve fazer valer a sua capacidade maior, que é a criatividade. E, de facto, como tu disseste bem, valorizamos também muito, e é aqui essa ideia que se procurou nesta escolha, contrabalançar, ou pelo menos colocar nos dois pratos da balança realmente essas duas realidades. Há histórias muito interessantes, mas depois pecam pelo... Realmente a ilustração é um pouco duvidosa, naquele sentido é muito pouco criativa, não é? Pouco sensível. Percebe-se que o autor ou o ilustrador, neste caso, não captou muito bem e o seu processo de criação ou recriação e releitura da história não foi o mais feliz, e, portanto, esta escolha representa um pouco isso, a tentativa de harmonizar estes dois princípios. A história é muito importante, de facto, uma grande história, por si só, muitas vezes, faz valer um livro, mas a ilustração também é o outro lado, aquilo que vai, de facto, também cativar o lado, porque percebes que as crianças são muito sensíveis ao lado apelativo, ao lado o colorido da história. E realmente foi o que aconteceu. Temos aqui Experiências com a Água. É um livro mais prático, as crianças gostam muito de manusear, de ter a função tátil a funcionar, a curiosidade, aquilo que é pôr em prática o que lhe é dito. Portanto, este livro tem essa vertente. E depois, O Grilinho Tenor tem umas ilustrações, como dissemos na altura que falámos do livro, da Tânia Clímaco. É uma história com muitas histórias, não muito interessante, de facto, um recriar de um velho tema, mas Tânia Clímaco realmente consegue aqui um trabalho de ilustração muito valorativo na nossa consideração. E depois, A Oleira Prodigiosa. É um autor, assim como António Mota, daqueles, vamos lá, consagrados da literatura infantil, mas tanto a ilustração de Anabela Dias como de Paulo Galindro realmente são ilustrações que trazem uma mais-valia, aquilo acrescentam realmente um interesse ainda, sobrevalorizam ainda mais o livro. E depois temos a Mimi, No Fundo do Mar, que é um clássico desta literatura, este livro ficou em primeiro lugar. Por uma razão, revelamos agora aqui, hesitamos um pouco entre a produção nacional e a produção exterior, aquilo que é a produção nacional em termos de literatura infantil, porque nestas ilustrações desta Mimi no Fundo do Mar, alguns jovens ilustradores participaram com ideias para o ilustrador mor desta história realmente também acrescentar algo típico da nossa cultura. Depois, estes dois grandes livros, O Gato das Botas, portanto, é mais um recriar da velha história do grande escritor de Perrault, do francês, falamos dele, e depois um livro quase inclassificável, O Diário Secreto do Pequeno Pulgar. Ficou aqui na literatura infantil, que é para aqueles meninos já mais crescidos, com a leitura acompanhada pelos pais ou pelos professores, trabalharem este livro. É um livro para todas as idades. É um livro que dissemos à altura que incatalogável, quase, mas classificável como uma obra genial. É uma recomendação que aqui fica, portanto, os nossos ouvintes e leitores que se interessam por estas coisas, que ainda não tomaram contacto com esta obra extraordinária, têm aqui a oportunidade, mais uma vez, referida por nós, para realmente passar os olhos e ler este livro fantástico, que realmente é uma obra-prima. E Rebeca Dotremé já teve também, em anos anteriores, também menções especiais, porque de facto trata-se de uma autora extraordinária. Passamos agora para a literatura juvenil. Damos seguimento então à apresentação dos melhores de 2011. Em quinto temos o Spirus, a Fênix Fantasma, que integra a série Feras e Heróis, de Adam Blade, uma edição da Pi. Depois temos Porque é que o Rainha é Verde, de Glenn Murphy, da Gradiva. Em terceiro, Baby Blues, mais um volume, neste caso escolhemos o volume 28, Corta, da autoria de Rick Kirkman e Jerry Scott, da Bizâncio. Temos depois o Sonâmbulo, de Robert Muchmore, a edição é da Porto Editora, e depois a Conspiração 365, neste caso estamos a falar de toda a saga da autoria de Gabriel Lord, a edição da Contraponto. Neste caso temos um projeto, diria, quase megalómano, não é? São 12 volumes, sai um por mês, de facto isto é um trabalho extraordinário. É, e foi isso de facto que fez valer para Gabriel Lord e para a Conspiração 365, de facto a escolha como o melhor livro da literatura juvenil. E de facto é. O livro todo ele é muito bem feito, muito bem elaborado, segue realmente a técnica do romance policial. Há um pequeno herói, um jovem herói, Gollum, portanto, este jovem com Bogos e depois Winter, e depois anda à procura de saber a verdade do que aconteceu de trás com a sua família, mas realmente é um trabalho extraordinário. A autora australiana segue todos os, se quisermos, em termos formais, aquilo que é a técnica da elaboração de uma boa história, mas vai estendendo isto, alargando isto a um ano editorial. É uma obra de grande fogo, não perde nada para qualquer tipo de outras obras que apareceram por aí, o Harry Potter, o caso do Sonâmbulo, que pertence à série Tzarab, que é da Porto Editora, que é um outro projeto também de grande dimensão, mas realmente a Conspiração 365 Dias faz apelo à busca da verdade, à entrega genuína, solidária, à amizade profunda, aquilo que é, vamos lá, a verdade oculta, e este jovem pretende saber o que de facto aconteceu à sua família, envolvendo a sua irmã, a sua mãe, através de um enigma, de uma joia, que de facto é aquilo que vai fazer, vamos lá, ligar toda a trama desde janeiro até dezembro. De qualquer das formas, é um excelente livro que nunca perde a autora realmente o pé à construção e à estrutura narrativa, por um lado, e, por outro lado, faz valorar aquilo que é extraordinariamente importante na juventude. A lealdade, a solidariedade, a amizade, aquilo que é, essencialmente, valores que muitas vezes, nesta sociedade muito mediática, acabam por cair numa banalização. Depois as outras histórias que estão, o Baby Blues poderia ser os dois anteriores, Saúde-se a Bizâncio por continuar a apostar realmente nesta saga, e depois Porque é que o Rainha é Verde. Na altura falámos também muito bem deste livro, é muito bem feito, um livro com curiosidades, aquilo que normalmente são as questões que os jovens têm e que não têm resposta, ou por outra, a resposta que lhes damos não é satisfatória, e isto é um bom manual, muito divertido, didaticamente bem elaborado. E depois, esta série da Pi, do Grupo Babel, é uma série também que, com muito fantástico, muita imaginação. Portanto, são livros que assumimos nitidamente a escolha, de facto, o melhor que este ano foi lançado no domínio do imaginário juvenil. Depois estão aí duas edições especiais. Falamos deles, A Evolução de Cal Portney e Tate e O Longo Inverno. São livros aparentemente atípicos, mas estão aqui na literatura juvenil porque os jovens deveriam ler, de facto, estes romances. Aqueles jovens que se interessam também pelos valores, os dois da Contraponto, simbolizam já alguma coisa. Os editores estão atentos, de facto, aos grandes livros e à grande literatura. São livros que realmente transportam com eles, para além de uma estrutura literária extraordinariamente bem conseguida, são valores que realmente, nestas idades, devem ser incutidos aos jovens e eles perceber que, de facto, o ser humano se transcende e se torna melhor e maior lendo e fazendo, de facto, realçar estas características que estes dois grandes romances realmente fazem apelo e mostram muito bem por parte de duas autoras. São muito luxuriosas na sua lascívia e muito se animam em gestos por luxuriar e transluzem na dança das pernas pela arte das mãos os olhos que brilham e fitam de alto a baixo a questão. Levo como um beijo, levo o seu bailar quente, o seu desejo quente, quente como o ar. Roda, vira e mexe o seu colo, gira, gira como um peão. Treme como a seda pela palma da mão. Leva como um beijo, leva o seu bailar. Quente, o seu desejo quente, quente como o ar. Roda, vira e mexe o seu colo, gira, gira como um peão, trama como a seda pela palma da mão. Deslizam no ventre dos corpos suados os dedos. Se no deleite era muito mais doce essa consolação que desenha pela curva da coxa a sombreada elegância e a cor do meu e do seu à mais curta distância. Levo como um beijo, levo o seu bailar. Quente o seu desejo, quente, quente como o ar. Roda, vira e mexe o seu colo, gira, gira como um peão. Treme como a seda pela palma de mão. Leva como um beijo, leva o seu bailar. Quente o seu desejo, quente, quente como o ar. Roda, vira e mexe o seu colo, gira, gira como um peão, treme como a seda pela palma da mão. Serpenteia o seu ventre e geme como um vento suão. Serpenteia o seu ventre e geme como um vento suão. continuamos a apresentar então os melhores livros de 2011, já porque apresentamos as nossas escolhas da literatura infantil e também da literatura juvenil. Passamos agora para o policial. Temos em quinto lugar Frankenstein, de Dean Kuntz, uma edição da Contraponto. Em quarto, Os Olhos de Alan Poe, de Louis Bayard, da Seda de Emergência. Em terceiro temos 3 Segundos, de uma dupla, Rosalind e Elstrom, da Planeta. Em segundo temos Perdida, de Mo Heider. E em primeiro lugar, Pensa num Número, de John Verdon. A edição é da Porto Editora. António, temos aqui, desde logo, também a destacar autores de diferentes latitudes, né? Temos também aqui um exemplo do agora tão citado policial nórdico. Pois, e depois temos o Dean Kuntz também com uma obra de fogo. Muito, muito interessante. Muito a Mo Heider também tem sido presença. Assim, e é uma das grandes escritoras, que anda já várias vezes aqui. Ela é uma presença quase desde o início do Livros com Rumo. Nunca me esquece A Ilha dos Porcos, na altura da Gótica, que entretanto acabou como editora. E a Mo Heider, de facto, é uma escritora que mantém, romance para romance, obra a obra, que o nível de qualidade, o domínio da estrutura do romance policial, de facto, vai aumentando de uma forma sistemática e muito sólida. O porquê dela não ter ficado o livro dela, que ela este ano teve cá em Portugal, mais dois, o melhor romance? Porque uma razão muito simples, que é esta também é a qualidade, também conta, e de facto Pensa no Número é o primeiro romance. Veremos se John Verdon irá manter realmente este patamar também, mas de qualquer das formas... O romance da Porto Editora, do escritor norte-americano, é um excelente livro. E tudo isto porque é um pouco atípico dentro do que é a escola, passe a expressão, se é que há alguma escola, que é o romance norte-americano policial. É um romance com um determinado tipo de características, há umas diretrizes muito visíveis, há alguma violência, há mistura, alta velocidade, adrenalina. O que é que este tem? Este não tem nada disto. É um romance relativamente sossegado, entre aspas, como é evidente, porque o seu personagem principal, Dave Gurney, é um indivíduo já reformado, um polícia reformado da Polícia de Nova Iorque, quer é paz e sossego, e ele é arregimentado quase à força pela própria polícia, onde ele serviu, para os ajudar a deslindar um caso. E ele, então, usa a estratégia à la Maigret, de Georges Simenon, e este romance é um exercício intelectual brilhante. Depois os outros. O Dean Kuntz é um escritor consagradíssimo, recria aqui o velho tema de Frankenstein, é um misto policial, um livro do fantástico, um excelente livro. Não ficou melhor, porque uma razão muito simples, porque em Portugal só estão lançados os dois primeiros volumes, falta o terceiro, que é uma trilogia, portanto não deu ainda para perceber como ele terminou isto. Depois, Os Olhos da Alan Poe, já dissemos na altura, é um grande livro, para perceber o outro lado também da figura de Edgar Allan Poe, o grande escritor norte-americano, e depois, como não deixaria de faltar por cá, porque eles são muitos, uns melhores, outros piores, outros nem por isso, mas há um ou outro que são bons livros. Na altura também o dissemos, 3 Segundos, quando parece que vai patinar, cair na banalização. Aqui, esta dupla realmente depois reergue outra vez o interesse literário e consegue captar realmente o interesse e a leitura daquele leitor mais interessado neste tipo de questões. São boas escolhas, bom romance, qualquer destes 5 que aqui estão satisfaz plenamente e, portanto, e Pensa no Número realmente adquire contornos ainda de superioridade, porque é um exercício, de facto, brilhante em termos de construção intelectual por parte do autor e depois a forma como ele resolve a charada, passa a expressão, também é um exercício brilhante que aquele leitor mais treinado nestas coisas da literatura policial é, de facto, apanhado em contrapé nitidamente. Um excelente livro e muito bem traduzido, diga-se. Falamos de Pensa no Número, de John Verdon, na edição da Porto Editora. Do policial, mudamos para o ensaio. Temos também algumas escolhas que aqui queremos destacar. Em quinto temos A Pior das Guerras, de Daniel Jonah Goldenhagen, da Casa das Letras. Em quarto, A História Económica de Portugal, de Leonor Freire Costa, Pedro Leins, Susana Munch Miranda, da Esfera dos Livros. Em terceiro temos O Século XX Esquecido, de Tony Youth, da edição da 70. O Chapéu de Vermeer, em segundo lugar, de Timothy Brook, da Gradiva. E em primeiro, O Enigma do Capital, de David Harvey, uma edição da Bizâncio. Temos aqui também algumas escolhas em termos de ensaio, de produção ensaística. Foi um bom ano? Foi um bom ano. O ensaio quase... O panorama editorial português até nem é alvo assim de grandes reparos a fazer. Uma outra questão, um outro livro que poderia estar, um outro autor, determinado tipo de literaturas que realmente em Portugal não são, mas isso iremos deixar mais para o lado da literatura estrangeira, que não são muito divulgadas em Portugal, mas a nível do ensaio são bons ensaios. Todos eles são grandes livros. A Pior das Guerras, Daniel Jonah Goldenhagen, é um grande ensaísta norte-americano. Ele já tinha um livro, ou outros Carrascos Voluntários de Hitler, que era a tese de doutoramento dele, já tinha sido editada em Portugal, passou completamente ao lado. Este livro, Nos Enganamos Muito, também passou muito ao lado de muita crítica nacional, pelo menos aquela que se dedica à análise e à valorização ou não do ensaio. É um livro sobre os genocídios cometidos no final do século XX e aquilo que o homem tem por apetência para a maldade. Ele é, de facto, um especialista sobre aquilo que é a destruição dos povos e das culturas. Já o tinha feito neste trabalho anterior. Depois temos esse grande livro, A História Económica de Portugal. É uma referência, passará a ser uma referência. A Esfera dos Livros já tinha editado A História de Portugal, abalançou-se aqui, desafiou Pedro Lainz a chefiar este projeto e, de facto, é um grande livro para perceber o porquê do falhanço, da origem, a causa das coisas, se quisermos, desta atrapalhada em que estamos metidos, as oportunidades que falhamos, os tempos e os momentos certos que alguma elite nacional, baseada em termos estruturais do nosso poder político, aristocrata e assente numa monarquia, quase absolutista, que não percebeu, de facto, as mudanças da história e os ventos da história para que lado estavam a correr, passa a expressão. Depois, o século XX esquecido, um grande ensaísta, Tony Hute, ele é autor de outros grandes ensaios, um deles, o pós-guerra, a história da Europa depois da Segunda Guerra Mundial, portanto, é um livro que anda por aí a circular. Este livro aparece na nossa consideração porque ele espreia aqui, neste conjunto de ensaios, onde ele critica determinado tipo de livros para grandes jornais e revistas norte-americanas e inglesas que trabalhou, recensões críticas. Muitas das recensões críticas que aqui são feitas e elaboradas pelo grande historiador inglês mostram muito o seu pensamento político, da sua concepção da história e das civilizações. Os outros pequenos ensaios que ele, entretanto, apareceram já na segunda metade do ano 2011, são mais questões pessoais. São os seus testamentos, determinado tipo de formas, o seu crescimento intelectual como homem cultural. Os dois primeiros, o Chapéu de Vermeer, é um grande ensaio sobre o surgimento do capitalismo na Holanda, nomeadamente, as pequenas comunidades, a partir de um quadro famosíssimo de Jonas Vermeer, O Entardecer no Delft, aquela pequena comunidade sossegada deu origem a uma grande civilização, a uma grande expansão económica nos Países Baixos, à época, em que a Holanda, durante 200 anos, dominou o processo económico ocidental e construiu um grande país, uma grande civilização, que ainda hoje perdura. O Enigma do Capital é um grande ensaio de um ensaísta pouco conhecido em Portugal, David Harvey. Ele é um dos grandes nomes do pós-marxismo, se quisermos. É um homem assumidamente de esquerda, mas ele deixa esse seu lado mais pessoal e mais ideológico de lado e analisa, de facto, o porquê desta atrapalhada que surge, tem o seu ponto culminante em 2008, com a falência do Lehman Brothers e a questão da crise do imobiliário, a bolha imobiliária. É um grande ensaio. A argúcia do editor da Bizâncio, de facto, possibilitou aos leitores destas questões do estudo e do conhecer o porquê das coisas, um homem que em Portugal é pouco mais do que um mero desconhecido. Não é estarmos aqui a chamar a brasa à nossa sardinha, mas, de facto, é um grande ensaio que vale a pena ler, reler, pensar, discutir até e animar pequenas conversas, tertúlias à volta deste livro. Os outros livros, como é evidente, há aí dois livros que também são bons ensaios, A Verdadeira História da Terra, O Mundo Soma Zero, aparece já no final do ano, é uma edição da Quetzal, de um outro especialista, e este já mais do lado do liberalismo económico, mas também um excelente ensaio para perceber a crise económica que estamos todos atolados até às orelhas. A presença das formigas nesta oficina caseira, a regra de três composta às tantas da madrugada. Maria, que eu tanto prezo e por modéstia a minha ama, longa noite de insónia às voltas na mesma cama. A longa noite de insónia às voltas na mesma cama. Liberdade, liberdade. Quem disse que era mentira? Quem disse que era mentira? Quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida. Quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida. A presença das formigas nesta oficina caseira, a regra de três composta às tantas da madrugada. Maria, que eu tanto prezo e por modéstia me ama, longa noite de insónia às voltas na mesma cama. A longa noite de insónia às voltas na mesma cama. Liberdade, liberdade. Quem disse que era mentira? Quem disse que era mentira? Quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida. Quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida. Chegamos agora à apresentação da literatura. Começamos pela literatura estrangeira. As nossas escolhas deste ano de 2011 começam em quinto pelo Ano do Dilúvio, de Margaret Atwood, da Bertram. Em quarto temos O Quarto de Jack, de Emma Donoghue, uma edição da Porto Editora. Em terceiro, Conhecereis a Nossa Velocidade, de Dave Eggers, a edição é da Quetzal. Em segundo temos O Ensaio, de Eleanor Catton, da Gradiva. Em primeiro, Julian Barnes, com Nada a Temer, a edição é da Quetzal. António, boas propostas também neste ano de 2011. Há aqui livros que realmente se destacam. Sim, sim, sem dúvida. A literatura estrangeira, como dissemos anteriormente, merece só aqui um pequeno reparo à questão editorial dos grandes grupos editoriais portugueses. Há literaturas extraordinárias, grandes escritores, que não chegam ou chegam a Portugal a conta-gotas. É o caso da literatura. Há alguns escritores africanos, da Nigéria, do Quênia, que são grandes escritores. Chinua Achebe, por exemplo, merece a reedição das suas obras. Na África do Sul há grandes escritores, para além daqueles que nós conhecemos, existem muitos outros, brancos e negros. Portanto, é uma lacuna que realmente existe no panorama editorial português. Depois, nos árabes também há bons escritores, os palestinianos têm bons romancistas, os israelitas também têm, para além daqueles que nós conhecemos, existem muitos outros, e depois a própria literatura árabe e turca, nomeadamente, muçulmana no caso, mas os turcos, para além do Pamuk, têm muitos outros grandes escritores que não passam por Portugal, os romenos também têm, portanto, fica aqui só esta pequena nota. Aquelas escolhas, pronto, de facto, são grandes romances, todos eles são grandes escritores. Margaret Atwood é sempre uma das possíveis também candidatas ao Prémio Nobel da Literatura. Ela tem aqui O Ano do Dilúvio, para aqueles que seguiram mais ou menos atentamente a leitura em dia. É uma sequela, entre aspas, como é evidente, ou pelo menos os personagens principais já vêm de um romance aqui falado de Oryx e Andcrax, que falámos na leitura em dia. O Quarto de Jack é um romance, de facto, espantoso, aparece aqui em quarto lugar porque exige um grande leitor. É um romance muito bem elaborado, muito bem feito, é um romance que tem o domínio quase na perfeição também por parte desta jovem escritora irlandesa. Depois, David Eggers, um homem que dirá muito pouco a quem nos escuta, mas de qualquer das formas, jovem, mais jovem geração norte-americana, é dos grandes nomes que eles... E ele, ainda por cima, é o animador e o responsável por uma revista também muito importante norte-americana, a Max Winnis, onde Philip Mayer e Jonathan Franzen são escritores que vêm exatamente daí, desse núcleo de criação literário. Este livro é um livro, a todos os títulos, notável. É um livro hilariante. O absurdo da vida moderna está aqui. São dois amigos que, de um momento para o outro, veem-se com uma fortuna nas mãos e vão correr o mundo à procura do eleito, daquele que mais precisa. Mais não diremos. É uma história realmente extraordinária. Depois, o ensaio é um grande romance sobre a aprendizagem e a educação. Aquilo que é relações entre os professores e os alunos nas escolas. É um excelente livro. Uma jovem autora. Vive na Nova Zelândia, mas é um extraordinário livro. E depois o Nada a Temer, do Julian Barnes, para além do, daquele livro que lhe deu o Man Booker Prize. Este é mais livro. Este aqui, de facto, é mais romance. É uma estrutura que se percebe um escritor na plenitude das suas capacidades criativas, intelectuais. Ele estabelece um diálogo com a sua família, com um irmão que é filósofo, um dos mais afamados filósofos ingleses, especialista em Aristóteles, sobre a morte, sobre a essência, e depois a admiração que ele tem pela cultura francesa, nomeadamente um grande escritor, também pouco valorizado em Portugal, Jules Renard. E depois é um livro em aquelas angústias, a morte, a existência, a essência. De facto, é um livro, a todos os títulos, de uma poeticidade, de um cariz ou por outra, por um caráter hilariante, de auto, vamos lá, não matizando nada aquelas nossas pequenas hesitações, as nossas dúvidas. Não se encolhe de modo algum, pelo contrário, exponencia isso para perceber, de facto, que a nossa vida depende mesmo de quem a vive, de uma forma consciente, nada moralista, bem pelo contrário, a não ser a tónica em que ele, de facto, insiste constantemente, é que só é possível viver completamente quando os sujeitos são possuidores de uma cultura sólida, reflexiva, crítica e atuante. Portanto, é um livro... de facto espantoso, do grande escritor inglês. Depois A Lacuna e Coisas que Nunca Aconteceriam em Tóquio, de um jovem escritor espanhol. São outras duas possíveis alternativas a isto. A Lacuna, de uma grande escritora também norte-americana, sobre Trotsky, o acontecimento e a tragédia do grande líder, de um dos grandes líderes da Revolução de Outubro, soviética, no México já, e depois Alberto Blandina, da jovem literatura espanhola. Um livro que é... Já na altura o dissemos, que é um escritor a seguir com muita atenção e atentamente, porque é um homem, apesar de relativamente jovem, percebe aquilo que é a literatura e o que ele tem a fazer. Ficam então as nossas escolhas da literatura estrangeira. Passamos agora para a literatura nacional. Em quinto, Lusco Fusco, de Cristina Carvalho, da Sextante. Em quarto, Última Paragem Massamá, de Pedro Vieira, uma edição da Quetzal. Em terceiro, O Segredo de Barca Rota, de Sérgio Luís de Carvalho, edição da Oficina do Livro. Em segundo, Uma Mentira Mil Vezes Repetida, de Manuel Jorge Marmelo, edição da Quetzal. E em primeiro, O Romance do Gramático, de Ernesto Rodrigues, edição da Gradiva. Quem acompanha a leitura em dia já desconfiava de algumas destas escolhas. Temos aqui alguns repetentes, como é o caso de Cristina Carvalho e também Sérgio Luís de Carvalho. Depois também temos Pedro Vieira, que é uma estreia interessante. Muito, muito mesmo. É um grande romance. A Última Paragem em Massamá, uma edição da Quetzal, é um livro, para primeiro livro, para primeira obra, é um livro extremamente bem conseguido. Um outro livro que lhe fez frente, que é o Ricardo Adolfo, da Alfaguara, com a Misé, não provocou o impacto que de facto, o livro de Pedro Vieira realmente faz os leitores sofrer, no bom sentido, pela leitura com esse Paragem Massamá, porque a Misé é uma reedição. Portanto, passou completamente ao lado da primeira vez que foi lançado no panorama editorial português. A Alfaguara decidiu reeditar esta obra, assim como La Coca, do Rentes de Carvalho, também é uma reedição. De qualquer das formas, o Pedro Vieira consegue aqui um livro realmente para a primeira obra, do melhor que há. Os outros não, os outros já são escritores todos experimentados, gente que domina o seu ofício na perfeição, quase. Depois é questão do tema. O Lusco Fusco, Cristina Carvalho, retoma sempre a reelaboração literária dos temas do fantástico, do imaginário. O Segredo de Barca Rota, Sérgio Luís de Carvalho, passa por ser, na atualidade, um dos grandes romancistas daquilo que é o romance histórico português, é um autor a seguir, injustamente avaliado pela crítica, muito injustamente, diga-se. Poucos escritores cá em Portugal dominarão tão bem o exercício da literatura. E depois, os dois primeiros, Manuel Jorge Marmelo, com Uma Mentira Mil Vezes Repetida, atinge aqui, realmente, não é o máximo, porque vai crescendo como autor, como romancista, mas, de facto, o seu grande romance. É um exercício à volta da linguagem, as portas que se abrem sucessivamente, enigmas que não se justificam pela primeira leitura e primeira abordagem, necessariamente obrigam a um outro enigma, e assim sucessivamente. Ele usa muito bem um mote, uma mentira mil vezes repetida, acaba por provocar no leitor e até nos próprios personagens o convencimento para a verdade, não verdade. Portanto, ele faz isto de uma maneira absolutamente notável. E depois, o romance do Gramático. Este é um romance perfeito. Não há realmente este ano e nos últimos anos quem tenha escrito um romance tão bem, tão aburrilado desta forma, que é mais do que uma homenagem a um Fernão de Oliveira, o autor da primeira gramática da língua portuguesa, no século XVI, mais do que isso, é um exercício sobre a língua materna, a língua portuguesa, o que é o romance, e depois é uma reflexão poderosa sobre o que é, neste momento, a literatura e o romance em língua portuguesa. De facto, Ernesto Rodrigues é um autor já mais do que experimentado nisto, um homem com uma obra ensaística realmente a merecer todos o louvor por parte daqueles que se interessam, os estudiosos, mas a nível do romance também tem, um sobre a Torre de Dona Chama, também um excelente livro, mas este romance gramático que nos lembremos, nos últimos anos, romance tão perfeito, a mecânica, a estrutura funcional disto e depois o jogar em contraponto e em analepse com os vários personagens, a modernidade e depois o renascimento português, a maneira que ele faz, este jogo de espelhos, em que os autores se reveem quase por antecipação e depois o futuro destes mesmos autores, é um trabalho a todos os títulos notável. De dentro da cabeça existe vejo a paisagem fora pelo meu visor. Os olhos nus, anjos, meu amor. Os olhos nus, anjos, meu amor. Como está dentro de uma porcelana? Ou de dentro de uma cascavel? continuamos a apresentar as nossas escolhas de 2011 no que toca à produção literária. Agora passamos para a poesia. Em quinto temos de Ana Luísa Amaral, Vozes, uma edição da Dom Quixote. Em quarto, Um Arraial Português, de Rui Lage, a edição é da Ulisseia. Em terceiro temos Manuel de Barros com a Poesia Completa, edição da Caminho. Em segundo, de António Ladeira, Eu Vi Jardins do Inferno, edição da Palimpo Sexto. E em primeiro, a obra que reúne toda a poesia de João Luís Barreto Guimarães, chama-se precisamente Poesia Reunida, a edição é da Quetzal. António, temos aqui um misto também de vozes jovens poetas, outros, no caso, por exemplo, da Ana Luísa Amaral, já consagrados. Foi um bom ano para a poesia. E o próprio Manuel de Barros está aqui. Foi um bom ano. Há bons poetas em Portugal. Não é o país de poetas, como alegremente e um tanto quanto frustradamente também nos autodesignamos. Todos se julgam poetas, mas, de facto, não somos assim tão grandes poetas quanto isso. Mais poetastros, assim, dizendo em linguagem um pouco prosaica. Vontade há muita, mas o engenho é que, pelo amor de Deus. Agora, há bons poetas em Portugal, sempre houve. Muita crítica também se auto-arroga no direito de valorizar, realmente não valem nada. São grupos muito bem regimentados. Pode parecer aqui também um excesso da nossa parte, mas também não iremos muito mais do que, por isto, do que acabámos anteriormente de afirmar. Mas há bons poetas. Estes que aqui estão, a voz, a Ana Luísa Amaral, é uma das grandes poetas portuguesas, de facto, uma mulher dada a estas questões da literatura. Este livro em particular é um livro onde se percebe também muita da sua tese de doutoramento, o trabalho que ela fez à volta da poeta norte-americana Emily Dickinson, depois o quotidiano mais prosaico, se quisermos. Rui Lage, ele sim, um grande poeta da nova geração, já o dissemos aqui várias vezes. Um real português, ele serve-se de pequenos extratos de músicas cantadas nas festas do verão português, que são mais que as mães, passa a expressão, e então elabora depois aquilo que são os pequenos restos, as pequenas raízes, aquilo que são os pequenos elementos do nosso cotidiano. Um grande livro, e ele é um grande poeta. Este é um grande poeta. Depois, a poesia completa de Manuel de Barros. Ele é brasileiro. Já é um senhor com uma idade respeitável, uns 93, 94 anos. É um grande poeta. Este livro está aqui, ainda bem, Saúde-se a Caminho, que lançou a poesia completa deste grande autor, pouco conhecido em Portugal, mas é um extraordinário poeta. E, portanto, está aqui exatamente para redescobrir, aqueles que não conhecem, para descobrir, e os outros relerem. Depois, Ouvi Jardins no Inferno, o António Ladeira. É um grande poeta. Pura e simplesmente, ele serve-se aqui de um velho tema, a recriação à volta de um livro de Rimbaud. Também se entende que é uma das figuras tutelares do seu universo poético, mas ele avança muito mais, que é isso que a poesia isso pede aos poetas, que é perceber o que é a vida degradante dos indivíduos, o cotidiano quase aterrador e esmagador que se vive nos subúrbios e qualquer indivíduo vive nesta pós-modernidade. Ele é um excelente poeta. Para aqueles que não o conhecem, a Palimpo Sexto faz aqui um grande serviço público editando este autor. Depois, Poesia Reunida, de um outro poeta, já com um outro tipo de obra, do que não a do Rui Lage, mas em termos de idade já na geração seguinte, João Luís Barreto Guimarães também é outro grande poeta. E Saúde-se a Quetzal por lançar toda a obra que estava completamente esgotada. E aqui ficamos com uma ideia que, em absoluto, a ideia total da obra acabada até este momento e, ao mesmo tempo, a obra em aberto deste grande poeta que honra a língua portuguesa. Foram as nossas escolhas no domínio da poesia. Depois, outros destaques, que, enfim, são destaques pontuais, mas que não podemos deixar passar em claro. Algumas grandes edições que aconteceram no ano de 2011. Desde logo, esta grande obra, O Arquivo Secreto do Vaticano, da Esfera do Caos. Temos também a edição da obra completa de Agostina Bessa Luís, editada pela Guimarães, e também de Virgílio Ferreira, neste caso a edição da Quetzal, e também As Guerras de Napoleão, de Charles Esdale, a edição da Esfera dos Livros. Depois também queremos referir este trabalho que nem sempre é valorizado, então nos tempos que correm, estamos aqui, neste caso, já referindo-nos também às editoras, de uma forma mais global e não em trabalhos específicos. Palimpsesto, Antígona continua a ser, de facto, uma editora que faz um trabalho excepcional. Claro, e depois também a Sede de Emergência, não está aqui, mas pronto, são de facto editoras que se deve saudar. Também a Quetzal, apesar de ser uma editora mainstream, percebe-se que o seu editor, e a Gradiva, e a Bizâncio, tem gente que sabe levar o barco na edição que pretende, na direção que pretende, mas a Palimpsesto, como uma editora quase artesanal, passa a expressão, e a Antígona também, que percebemos muito bem o funcionamento destas editoras, é um trabalho, no meio desta concorrência, deste mercado acéfalo, esmagador, fazem um trabalho de tal modo individualizado, não seletivo, mas com escolhas muito acertadas, reeditando livros e obras que estão completamente esquecidas no panorama editorial e no imaginário editorial de qualquer leitor, de facto, são trabalhos notáveis. Aquilo que disseste, o Arquivo Secreto do Vaticano, só por si a obra fala por ela. Portanto, qualquer adjetivo é insuficiente para classificar este trabalho, embora lançado pela Esfera do Caos. A obra completa, vamos lá, reatualizada, sistematizada e fixada quase definitivamente a Agostina Bessa Luís, tanto na Guimarães e do grande escritor Virgílio Ferreira, na Quetzal, são trabalhos monumentais que se devem saudar. E depois esse grande ensaio que iremos depois atentamente, que é um grande ensaio, As Guerras de Napoleão, da Esfera dos Livros, é um livro, de facto, um ensaio na sua essência, um dos grandes ensaios vindos da escola inglesa, estudando um homem que não teve absolutamente nada, bem pelo contrário, com a cultura inglesa. Mas é um ensaio fantástico. E depois, para fechar agora, uma última menção. Nós não temos aqui, neste caso, a apresentação dos melhores trabalhos de BD, mas não queremos deixar passar em claro, esta mesmo. Grande obra de Filipe Melo com Juan Cabia, o ilustrador argentino. Deste ano de 2011 tivemos a segunda aventura do Pizza Boy e do Dog Mendonça. Este é, sem dúvida, também um grande trabalho. Um grande trabalho, um grande acontecimento, o segundo volume desta saga, Apocalipse, realmente faz acreditar que estamos em presença. Pronto, o ilustrador dispensa apresentações, mas Filipe Melo insiste, e ainda bem que insiste, é um homem de uma energia e de uma criatividade notáveis, e, portanto, dentro daquilo que é a produção nacional, que já tem as fronteiras abertas, este trabalho de Filipe Melo é realmente um trabalho a destacar, e mais do que isso, um trabalho notável. Foram todos os nossos destaques deste ano de 2011, a última edição do programa Livros com Rumo. Voltamos na próxima semana. Tenha um excelente ano de 2012.